Benfica distancia-se na liderança da Liga Sagres, a Seleção Nacional de Ténis segue em frente na Taça Davis e o Porto conquista a Taça de Portugal em basquetebol. São alguns dos destaques da edição de hoje, domingo, dia 7 de março, do Desporto Antena. Voltamos já. Não perca de segunda a sexta-feira na Antena Web o melhor dos anos 70, 80 e 90. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todos os dias de segunda a sexta, às 20 horas e 10 minutos. São cerca de 15 minutos de boa disposição e boa música. Jukebox, de segunda a sexta-feira, às 20h10, na sua Antena Web. A Antena Web dá-te música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o novo programa da tua rádio, às quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. Entre 1h30 e às 3 da tarde, Alex oferece-lhe um bom batido musical. Músicas de todos os tempos. Sucessos daqui e dali. Junte-se a nós. Batido Musical. Aos sábados, entre as 13h30 e as 15h. Só aqui na Antena Web. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou o Alex e neste momento estou a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web. Sintoniza-te. Lumelino Silva, o Caruso Português. Minha mãezinha do céu. 18 temas, agora disponíveis em CD, num lançamento feito pela Tradição. Lumelino Silva, o Caruso Português. Já à venda. www.futebolemportugal.info. O seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. O Benfica é cada vez mais líder da Liga Sagres em futebol. Os encarnados bateram há momentos o Paço Ferreira por 3-1 em casa. Os líderes da prova ainda passaram por um susto, já que os pacenses ainda ameaçaram quando estava 2-0 ao reduzirem para 2-1 e na segunda parte entraram com muita vontade de chegar ao empate. Mas aí o Benfica voltou a marcar e fixou o resultado final em 3-1. Já ontem, o Braga não passou de um empate a 0 em Setúbal, perdeu assim pontos para os encarnados, e tarefa ainda mais difícil teve o Porto, que no estádio do Dragão recebeu o Olhanense e empatou por 2-2, mas a 10 minutos do fim estava a perder por 2-0. Destaque ainda para o jogo em Belém, Sporting e Belenenses chegaram ao intervalo do jogo de hoje com um 1-1 no marcador, mas Lietz marcou 4 gols só na segunda parte, e os Leões venceram por 4-0, continuou num bom momento de forma. Resultados da 22ª jornada, União de Leiria 2, Leixões 1, Porto 2, Olhanense 2, Rio Ave 0, Naval 1º de Maio 0, Vitória de Setúbal 0, Sporting de Braga 0, Marítimo 0, Académica 0, Bolonenses 0, Sporting 4, Benfica 3, Paços Ferreira 1. Amanhã, às 8:15 da noite, jogam Vitória Guimarães e Nacional da Madeira. O Benfica é líder com 55 pontos, agora mais 3 que o Braga, que tem 52. O Porto tem 44, já está a 11 do Benfica. O Sporting está no 4º lugar, tem 35. Guimarães e Leiria dividem o 5º lugar, cada equipa tem 30 pontos. O Paços Ferreira e o Nacional têm 29 e fecham a primeira metade da tabela da Liga Sagres. O Oliveirense venceu hoje o Trofense por 3-1 e assumiu a liderança à condição da Liga de Honra. A formação da Oliveira das Ameias beneficiou da derrota em casa do Portimonense frente ao aflito Penafiel por 3-1 e do empate do Beira-Mar na deslocação às Chaves 1-1. A posição do Oliveirense é, no entanto, à condição, uma vez que o Beira-Mar tem um jogo ainda por disputar com o Estoril, que foi adiado devido ao mau tempo. Resultados: Esportivo das Chaves 1, Beira-Mar 1, Estoril Praia 0, Santa Clara 0, Oliveirense 3, Trofense 1, Feirense 1, Friamundo 1, Varzim 2, Gil Vicente 1, Portimonense 1, Penafiel 3, Sporting da Covilhã 1, Carregado 0 e Fátima 1, Desportivo das Aves 0. Oliveirense agora ao líder, tem 39 pontos, mais 1 que o Portimonense, mais 2 que o Beira-Mar, tem um jogo a menos, e mais 3 que o Santa Clara. Barcelona e Almeria empataram a 2 bolas no Estádio Mediterrâneo, um resultado que permitiu ao Real Madrid alcançar os catalães na classificação. Lionel Messi bisou, mas não chegou para evitar a perda de pontos do Barcelona. Em Madrid, o Real esteve a perder por 2-0 contra o Sevilha, mas operou a reviravolta e acabou por vencer por 3-2. Ronaldo voltou a marcar, o primeiro dos madrilenos. Itália, o Inter Milão não foi além do empate a 0 em casa contra o Génova. No entanto, nem Roma nem AC Milan aproveitaram o deslize dos líderes, já que terminaram o duelo entre ambos também empatados a 0. Assim, os homens comandados por José Mourinho continuam com 4 pontos de vantagem sobre os rivais de Milão. Em Inglaterra, foi fim de semana de taça. Vamos aos resultados, os quartos de final. Portsmouth 2, Birmingham 0. Fulham e Tottenham terminaram empatados a 0. Vai haver um segundo jogo para desempate no terreno do Tottenham. E nos jogos mais importantes, Reading 2, Aston Villa 4 e Chelsea 2, Stoke City 0. As meias finais estão assim delineadas. O grande jogo é o Aston Villa-Chelsea. Fulham ou Tottenham vão receber o Portsmouth. Os jogos realizam-se dias 10 e 11 de abril, no estádio de Wembley, em Londres. No campeonato inglês, dias antes de receber o Porto, o Arsenal bateu o Burnley por 3-1. O Manchester conseguiu um triunfo difícil por 1-0 no terreno de Wolverhampton e assumiu a liderança da Premier League à condição, já que o Chelsea não jogou. A tragédia voltou a atacar no futebol. O nigeriano Endurance Idahor faleceu em campo ontem. O atleta de 25 anos participava no jogo entre El Merrier e o Al Ahly, no Sudão, mas na cobrança de um livro o jogador desmaiou. Os colegas aperceberam-se de imediato da situação, chamando o auxílio médico, mas Endurance Idahor acabou por não resistir, falecendo a caminho do hospital. Portugal está na segunda eliminatória da Taça Davis, a maior prova de seleções masculinas em ténis. Os jogadores lusos bateram este fim de semana à Dinamarca por 4-1, com Rui Machado, Frederico Gil e a dupla Gil Tavares a garantirem bem cedo o apuramento português. Já hoje, em partidas que pouco interessavam, Pedro Sousa venceu e Leonardo Tavares foi derrotado no último encontro. Em julho deste ano, Portugal vai defrontar o Chipre, que eliminou o Egito por 3-2. O Porto conquistou a Taça de Portugal em basquetebol, depois de bater o Alvarense na final por apenas 1 ponto, 71-70. Os Dragões estiveram sempre na frente do marcador e de forma algo confortável na maioria dos 40 minutos, mas os vareiros ameaçaram ao fazer o empate a 59, quando faltavam 3 minutos para o termo da partida. Contudo, apareceu o MVP Gregory Stampin, decidiu com um triplo a 9 segundos do fim. A formação comandada pelo espanhol Moncho López, selecionador nacional, voltou a conquistar o troféu 3 anos depois, de 2006-2007. Na final a 8, que se iniciou na quinta-feira, o Porto chegou à final depois de bater a Académica e o Vitória Guimarães, enquanto o Alvarense afastou o Ginásio e o Barreirense. Foi a 12ª conquista de taça para os portistas. Taça de Portugal, mas voleibol, Benfica e Castelo da Maia vão encontrar-se na final da prova. Castelo bateu o Clube K por 3-0, 25-14, 25-16, 25-23. Pela mesma margem, o Benfica bateu o Marítimo, 25-14, 25-22 e 25-12. No campeonato, no play-out, o Leixões andou nas ruas da amargura ao longo do campeonato, classificando-se na última posição com apenas uma vitória. Mas os três reforços de inverno vieram ajudar a equipa de Matosinhos, que assegurou ontem a permanência da divisão A1. Bateu a Académica de Espinho por 3-1. Quem também teve necessidade de recorrer à Negra para decidir a manutenção foram Machico e Caldas. Os madeirenses levaram a melhor. O Machico triunfou categoricamente pela margem máxima, 3-0. O Porto está na final a 6 da Liga Europeia de Hóquei em Patins. Os campeões nacionais conseguiram qualificação à 5ª jornada da fase de grupos ao baterem ontem os italianos do Viareggio por 10-6 no Dragão Caixa. Destino diferente deverá ter o Camelária. Os açorianos foram derrotados também ontem pelo Noia, em Espanha, por 5-1 e comprometeram as aspirações quanto à passagem direta à próxima fase. Na última jornada do Grupo B da Liga Europeia, o Camelária recebe o campeão europeu, o Reus, a quem tem de ganhar. E precisa ainda que o Noia marque pontos frente aos suíços do Vaihan, uma equipa que ainda não somou qualquer ponto na competição. Por cá, olhamos os resultados da primeira divisão nacional, com destaque para o triunfo da Juventude Viana em Porto Santo. Hóquei de Braga 1, Candelária 7, Passo de Arcos 2, Gopilhares 4, Hóquei de Barcelos 2, Oeiras 3, Oliveirense 6, Valongo 5, Espinho 3, Física 3 e Porto Santo 2, Juventude Viana 3. O grande jogo desta jornada, o Porto-Benfica, decorre na quarta-feira às 9 da noite. Já que nenhum nem outro jogaram, o Porto continuou com 43 pontos e o Benfica com 36. Agora a Juventude Viana está apenas a 1 ponto dos encarnados, tem 35. Futsal, o destaque vai obviamente para a derrota do Benfica no Instituto Dom João V por 6-2. Foi apenas o segundo 0 dos encarnados campeões nacionais, mas desta vez com goleada. Quem aproveitou foi o Sporting, que goleou 11 unidos por 8-1 e ultrapassou o Benfica na tabela. O Belenense agora é cada vez mais líder depois de derrotar o Mogador por 6-4. Vamos aos resultados da 20ª jornada. Instituto Dom João V 6, Benfica 2, Alpendurada 3, Freixeiro 5, Fundão 1, Untado 1, Fundação Jorge Antunes 3, Olivais 2, Mogadouro 4, Belenenses 6, Vila Verde 3, Boticas 4, Sporting 8, 11 unidos 1. O Belenenses é líder com 52 pontos, mais 5 que o Sporting e mais 6 que o Benfica. No Handball 1, o Porto é líder isolado da prova. Os portistas foram ao Marítimo ganhar por 27-18. O Belenenses não foi além de um empate a 26 com o Chico Handball. Vamos aos resultados. Belenenses 26, Chico Handball 26, ABC 33, Sporting de Horta 30, São Bernardo 32, Águas Santas 31, Faf 21, Benfica 23, Sporting 22, Madeira Sade 26, Marítimo 18, Porto 27. Os portistas são líderes em 49 pontos, mais 3 que o Belenenses, mais 4 que ABC e Benfica, que dividem o terceiro lugar. Começou hoje o WTCC, o Mundial de Carros de Turismo. Em Curitiba, no Brasil, a Chevrolet saiu por cima na ronda inaugural do campeonato, que contou com uma vitória de Alain Menu e outra de Gabriela Tarquini. Tiago Monteiro ficou em 11º na primeira corrida, mas na segunda conseguiu os primeiros pontos da época ao terminar em 7º. Armindo Araújo venceu o Rally do México na classe produção. O piloto português em Mitsubishi concluiu a prova instalado na liderança do agrupamento com uma vantagem de 3 minutos e 16 segundos sobre o japonês Toshi Arai em Subaru, que foi segundo classificado. Sebastião Loeb venceu esta tarde o Rally do México, segundo a prova do calendário do Mundial WRC. O piloto francês da Citroën respondeu muito bem a uma primeira fase da prova em que o domínio pertenceu ao norueguês Peter Solberg, também num Citroën. František Rabon conquistou a volta à Múrcia em bicicleta. Na quinta e última etapa, disputada hoje em Espanha, o holandês Theo Bos, da Cervelo, conquistou a tirada ao sprint. Bateu Graham Brown e Daniel Scorn na reta final. Na classificação geral, o checo František Rabon, da Colômbia, terminou com 38 segundos sobre o russo Denis Menchov, da Rabobank, e com 53 segundos sobre Bradley Wiggins, o britânico da Team Sky. Os portugueses Vítor Rodrigues e João Correia terminaram a etapa em 72º e 96º, respectivamente. Na geral, Vítor Rodrigues terminou em 39º e João Correia em 96º. Duas breves para fechar. Dulce Félix, o Sporting de Braga, sagrou-se hoje campeã nacional feminina de corta-mato. Venceu o Cross das Amendoeiras em Flor, nas Açuteias, à frente de Sara Moreira, da Maratona, e Ana Dias, da Casa do Benfica de Faro. O Maratona venceu coletivamente à frente do Sporting de Braga e do Adercos. Lá por fora, as cidades de Roma e Veneza lançaram oficialmente na sexta-feira as respectivas candidaturas à organização dos Jogos Olímpicos 2020, com a entrega do dossiê no Comitê Olímpico Italiano. O comitê vai selecionar, entre as duas cidades, qual vai apresentar a candidatura oficial da Itália ao Olímpico Internacional. A cidade organizadora do evento vai ser conhecida em 2013, em Buenos Aires, na Argentina. Os Jogos Olímpicos a fecharem mais uma vez a edição do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira à noite. Até lá, continua na Rádio Antena Web.